Acorde com muito mais bom humor nas suas manhãs de domingo. Bem te vi alegria. Rádio Congonhas, evangelizando e divulgando a fé no bom Jesus. Esta é a Rádio Congonhas, a emissora do bom Jesus. Uma emissora da Fundação Rádio Difusora de Congonhas. Rádio Congonhas, a emissora do Bom Jesus. Quando acontece o fato, a Rádio Congonhas informa no ato. Redação chamando. Redação chamando. Redação chamando. Redação chamando, ele está de volta amanhã. Sequência dessa programação, vem aí a Voz do Brasil. Rádio Congonhas, 57 anos. Boa noite. O Baratão dos Pisos informa. Vem aí mais um programa de qualidade da sua Rádio Congonhas. A partir de agora, Coração Sertanejo. Andei, andei, andei até encontrar. A Rádio Congonhas traz a boa música sertaneja para você começar bem o seu dia. Coração Sertanejo. Apresentação, Lilian Rafaela. Andei, andei, andei até encontrar. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 30 de setembro de 2019. E vamos ao destaque do dia. Verbas para universidades e institutos federais, pagamento de bolsas de estudo e compra de livros didáticos. O Ministério da Educação desbloqueia quase... Notícias. Notícias. Notícias. Prêmios. Prêmios. Entrevistas. Diversão. E muito mais. Você continua acompanhando. Nas ondas do rádio. Nas ondas do rádio. Com Luiz Evandro. Luiz Evandro e você. Uma amizade sem fim. Começa agora sua manhã mais sertaneja com o verdadeiro gosto de chão caboclo. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Você está em companhia de Milton Cassiano e o programa Saudade de Minha Terra. Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jiquitibá. Bom dia, bom dia, mais um bom dia mesmo. Desejo a todos os nossos ouvintes e desejo também que todos estejam na santa paz de Deus, com boa saúde, bastante alegria. E hoje o meu esteio de Aroeira, quem é que é? É o meu compadre David, ali na sonoplastia, na mesa de som, trabalhando comigo e junto vamos abrir a porta do rancho, agradecendo a Deus por estar aqui com saúde e pedindo a sua força para seguir a vossa caminhada. E quem achar que eu estou errado, que atire o primeiro tomate. Mais uma vez estou aqui, meu bom Jesus, e te agradeço por mais esse novo dia e por tudo que me concedeste, começando pelo dom da vida. Vós que é poder e bondade, abençoai todos nós, abençoai nosso trabalho, para que possamos desempenhá-lo cada vez melhor. Protegei-nos e conservai-nos, Senhor, como coisa da propriedade sua. Ajudai-nos para que sejamos mais humildes. Dai-nos força para perdoar quem nos ofendem, para que sejamos dignos de pertencer ao número de vossos filhos. Concedei-nos a luz do Divino Espírito Santo, brilhando sobre nós, e louvaremos o seu nome a todo o momento. Domingo de manhã é dia de saudade de minha terra, com o compadre Milton Cassiano. Faça parte você também da família sertaneja da Rádio Congonhas. É mesmo, estamos chegando para apresentar o nosso programa sertanejo deste dia 1º de maio, é dia do trabalhador. E mais uma vez nós estamos entrando em sua casa, meu querido ouvinte, através deste microfone, seus receptores, com sua permissão, vamos te fazer companhia até às 8, se Deus quiser e Ele há de querer. Por quê? Eu estou confiante, estou de bem com a vida e, como sempre, com a minha esperança positiva que começamos nossa parte musical. Segura aí, Borra Preta e Nuz Diniz, é o Silveira e o é o Silveira, Silveira e o Barrinha cantando Canta, Canta Sirié. Este seu cantar me faz recordar o meu passado. Do meu tempo de peão, quando eu cortava sertão, naturalidade gato. O seu cantar sirieba. Vai cantando siriema nas campinas de Goiás. Oh, siriema do cantar apaixonado, cortando o sertão de Goiás e de Mato Grosso, do Pará e Maranhão e outros estados, esse rincão brasileiro. Ô siriema, o seu cantar me traz um doce lembrar de um passado bem distante. Me recorda as namoradas, os estouros das boiadas e o repique de um berrante. O seu cantar siriema. Vai cantando siriema. Nas campinas de Goiás. Aô, São de Goiás, terra de gente amiga, meus amigos. Coração do Brasil, coração da pátria. Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, aquele abraço, moçada. Canta, canta, siriema, o seu canto é um poema que a natureza escreveu. Siriema, vai cantando pra eu ficar recordando o passado que morreu. Seu cantar siriema, quanta saudade me traz. Vai cantando sirema, nas campinas de Goiás. 7h30, minha gente. Vamos aqui. Tem mais? Ah, não tem. Quem tem? Quem falou que não tem? Alô, sou Elia Juju, aí no Chacreamento Vista Alegre, é onde eu estive tomando, deixando umas águas marinhas lá, sexta-feira de tardinha. Ah, Triem! O Edmar, o Bernardo, o Garotão Enzo, o Nandinho, o Luiz Machado, 33. Ô, Luiz Machado, você se vira por lá com ele, que eu não tenho nada com esse negócio de 33, eu não sei o que é isso. O Elias Cachorro, tava, cheguei, ele já tava numa garapa, e eu contei mais seis e deixei lá, abençoando mais, falei, ah, não aguento, eu não dou conta disso. Ah, esse cachorro tá curado, o Pelé é branco, esse tá mais ou menos maneirado, porque tem medo da mulher. Mas a dona Ercinha, esposa, ai, ai, ai, ela também gosta de uma garapa, sabe? Ah, beleza, vou arrumar um negócio comigo. Vamos partir aqui, vamos partir. E limão capeta em cima aí. Ah, mas ela pensava, vai pra abençar primeiro. Aí ela descia lá embaixo, deixa só ficar um biquinho pra mim. Falei, ih, eu tô tomando prejuízo dele. Mas o ambiente tava demais, tava beleza. Tô grato aí, viu, Eli, por tudo aí, tá bom? Depois chegou o João Bonito, falou, agora não aguento, agora vambora mesmo. Esse é o que tá mais curado aqui. E eu queria sair lá pro fundo, mas era brincadeira, ele já sabia disso. Que ele é gente boa demais. Ah, toda a galera é um abração forte. Alô, Bruna, alô, Ana Clara, aqui pertinho aqui. É um abraço. Estamos fechando a porta do rancho. Fique agora com a transmissão da Santa Missa. É, obrigado, Jesus, pela sua proteção, pela sua força. Agradeço também a todos pela comunicação, pela sintonia no rádio ou na internet. Desejo-lhes um bom dia, um ótimo domingo, um domingo frutuoso, uma semana abençoada. Trabalhou na sonoplastia o meu compadre David, produção e apresentação de Milton Cassiano. Até o próximo Santa. Domingo, se Deus quiser. Apoio, Mercearia Bela Vista. Tudo o que um supermercado pode lhe oferecer, do Milton Pinto. A Mercearia Bela Vista está servindo o melhor almoço para você. Tempero caseiro, cardápio variado, carnes saborosas. Temos também tropeiro e aquela feijoada deliciosa. Mercearia Bela Vista, Rua Doutor Venceslau Coimbra, 110, complementação Boa Vista. Evangelizando e divulgando a fé no bom Jesus. A partir de agora, a Rádio Congonhas passa a transmitir diretamente do Salão da Basílica do Senhor Bom Jesus a Santa Missa.